MC Tota, tô na Argentina, eu tô mais forte, mas é só para as meninas. La mano contra la pared, que esto es un atraco. Ponte Jordan, quítate los tacos. Dale flaca, que yo estoy bellaco. A ese culo le tengo ganas hace rato. Contra la pared, que esto es un atraco. Ponte Jordan, quítate los tacos. Dale flaca, que yo estoy bellaco. A ese culo le tengo ganas hace rato. Ahora mami, date la vuelta y quítate la ropa. Porque mando un fusil. Se pone berraca cuando tomo una pila. Y yo me pongo satánico. Esto se repicó. Tú aquí en Argentina, convoco as meninas. Sou a safada porque esse é o clima. Tá quente é piscina. E na volta ela toma caipirinha. Isso aqui é MC Tota, o moleque é cruel. Se você não me conhece, prazer ter o total. O bagulho aqui é louco, olha como que nós tá. E tu malaga, tu me tu mata. Una gata fina, mami, una gata. Ponte de espalda pa' hoy este sólido. Estaba triste por el ex y conmigo se olvidó. A ella le gusta que se lo haga plícito. Quiero ese bicho, lo solicito. Vai embora y leva su ropa. Eso sí es tu hombre y nunca te quito. Vai embora y leva su ropa. Eso sí es tu hombre y nunca te quito. Sabroso. Vai! Toca na parede que essa porra é um assalto. Dá um beijinho e o culo de regalo. Só a solteira nessa porra é um assalto. E o culo de regalo. E as bandidas da tá favela. São mó gostosa, ela é amiga dela. Estão fazendo a milhão. O movimento pra roubar meu coração. Me pistola na sua cara. É o que farta, é o que farta. Me pistola de tua cara. E ela habla. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vámonos para Chile. Copacabana voy quemando un fusil. Se pone berraca cuando tomo una pila. Y yo me pongo satánico. Esto se repicó. Quiero una vueltita, mami. Se puso de espalda para mí. Se muerde la boca, mami, no seas así. Tremenda carota, mi niña, tu Brasil. Date la vuelta y quítate la ropa. DJ Braga na produção. Essa é a nova geração. Saborosa.